com as minhas próprias pernas. Tentei fingir que eu estava feliz. Tentei lutar com as minhas próprias mãos. Tentei fazer que o meu ego dizia. Agradeço as orações da minha mãe que nunca desistiu. Cresci dentro de um lar cristão, o diabo me iludiu. Vivi no mundo de ilusão, de grana e de fama, onde vi que nada disso vai te tirar da lama. Filho, volta pra casa, que aqui é teu lar. Só o pai vai te restaurar. E é como um filho pródigo que volta pra casa arrependido. Aqui estou, servo do Senhor. Coloco meu dom à tua disposição. Faço o que quiser, eu vivo pela fé. Prospera interiormente, tudo à sua volta vai prosperar. Venha como está, o pai te aceita como você é. A maior prova de amor foi o seu filho numa cruz. O nome dele é Jesus. Filho, volta pra casa, que aqui é teu lar. Só o pai vai te restaurar. Filho, volta pra casa, que aqui é teu lar. Só o pai vai te restaurar.